Conversa estranha.

não vi. Estou disfarçando. Imagine o que estou pensando. Nós dois juntos da cama, vizinhos reclamando. E eu só quero saber, saber de você. Se é pra te esquecer, vem pra me dizer. Não luta contra o coração, não usa a razão. Vamos superar a dor, reviver o amor. É o DJ Américo quem vai tocar aquela canção que lembra o nosso amor. O capitão da saudade que faz reviver todo aquele amor que eu sinto por você. É o DJ Américo quem vai tocar aquela canção que lembra o nosso amor. O capitão da saudade que faz reviver todo aquele amor que eu sinto por você. Banda 007. Imagine o que estou pensando. Nós dois juntos da cama, vizinhos reclamando. E eu só quero saber, saber de você. Se é pra te esquecer, vem pra me dizer. Não luta contra o coração, não usa a razão. Vamos superar a dor, reviver o amor. Zero, zero, zero.